fazer o bem que um dia a gente alcança. Por isso eu canto, e quando eu canto os males espantam. E jogo paz nos corações em cada verso desse canto. Amizade verdadeira, a gente sabe quem que é, mas muitos por aí só querem dar tiro no pé. Na roda dos amigos são chamados de mané, são chamados de mané. Quantas pessoas se aproximam e conquistam confiança, mas infelizmente agem pela ignorância. Porém perdoamos, tratamos com relevância, pois sabemos que é virtude agir com paciência e amor. Sempre temos que agir com amor, falar a verdade e não pagar de falador. Porque a mentira é como droga que vicia, acaba com você e também fere várias vidas. Vividas, sofridas, porém não esquecidas. Pra todo tempo ruim existe uma saída. Não se venda para o mundo por qualquer valor, aliás. Não se venda, por favor, porque a vida vale mais do que bem materiais. Amigos, famílias, isso sim são bem reais. Por isso o sol nasceu pra quem busca alegria. Toma aí na luta, só na correria. Eu quero a paz, somente a paz. Acende a paz e traga a paz.